Floresta encantada aos sons do rock psicadélico e progressivo. Tenho comigo a Ana Farinha. Olá, Ana. Olá, Tiago. E comecei com uma proposta dos Atomic Rooster, uma banda formada em 1969, uma banda britânica, formada por dois elementos que vinham dos Crazy World of Arthur Brown, neste caso o teclista Vincent Crane e o baterista Carl Palmer. Foi até 1972, até ao quarto álbum dos Atomic Rooster, o registro Made in England, com o tema Time Take My Life, a primeira música da Floresta Encantada de hoje. A próxima música é a Ana Farinha que traz ao programa. E Ana, vamos continuar com o que agora? Vamos continuar no feminino e na Califórnia, mais propriamente em Sacramento, com a She, a banda feminina ligada ao garage rock, mas que depois quem citou ali uma carreira ligada também à psicadelia e ao fuzz. A She, que se formaram depois de um dos membros ter visto um concerto dos Beach Boys, e isso acabou por ser o mote para a banda se formar. Vamos ouvir o tema Outer Reach. Sleep deep in the deep. A Floresta Encantada, e nestes últimos minutos estivemos no sexto álbum dos Genesis e o último a contar com a voz de Peter Gabriel, The Lamb Lies Down on Broadway, de 1974, foi o disco até que os Genesis trouxeram a Portugal para um concerto no Dramático de Cascais. Os Genesis foram a primeira banda internacional a vir ao nosso país logo após a Revolução de 25 de Abril, e foi mesmo cá em Portugal que Peter Gabriel anunciou que ia sair dos Genesis. Escutámos um tema de cerca de 8 minutos, a faixa In the Cage, então para o registro da Lamb Lies Down on Broadway, aqui um momento um pouco mais prog rock, ao contrário, Ana, do momento mais garage psicadélico que escutámos antes. Sim, a Chic foi uma banda feminina que até arriscou de alguma forma, não é? Uhum. Andou ali nos territórios também do protopunk, há muitas músicas que apelam a isso, claro que psicadelia, fuzz, mas com a bagagem toda das girls bands dos anos 60. Foram a Chic com o tema Aura Reach, de 1970. E agora, a próxima música também que escolhes, o que é que vamos ouvir? Vamos ouvir um single que, na altura, saíram apenas 25 cópias. Estou a falar dos John's Children, a banda que Mark Bolan formou antes de ter os T-Rex, aos Tyrannosaurus Rex, ou seja, glam pop, e também alguma psicadelia nesta música, uma música muito arty, como o Mark Bolan nos habituou. Vamos ouvir o tema Midsummer Night Scene, de 1967. It's all down to a midsummer night scene. It's all down to Factions in their millions will always build their borders, and chaos and worry in our real. My heritage is threatened, my roots are torn and cornered, and so to do my best I won't sail. And so to do my best I won't sail. Now captain, listen to my instructions. Return to the spot on Christmas Day. If a red flag is flying brazen bold against the blue, then you know that I am staying and my yacht belongs to you. Now, Captain, listen to my return to the spot on Christmas Day. Look toward the shore for my signal, and then you'll know if you're real I'll stay. A floresta encantada, e nestes últimos minutos estivemos com os The Who, banda britânica, em 1967, num dos seus discos mais orientados para uma pop psicadélica, que era o que estava, na verdade, em voga na altura no Reino Unido e também nos Estados Unidos, era o que vendia mais, de certa forma, e o título do álbum onde fomos retirar a música que acabámos de escutar reflete talvez isso mesmo, tem como título The Who Sell Out. Escutámos a faixa Rail One, é a última música deste disco dos The Who, em 1967, o mesmo ano da música anterior, Ana. Sim, Mark Bolan, em 1967, ainda com a banda John's Children. A música que ouvimos foi retirada do disco que eu tenho aqui na mão, Rare and Unreleased Jag Time Lapse. Que é uma espécie de reunião de músicas. De alguns temas do John's Children, que na altura não tiveram edição física. Muito bem. A próxima música, tu também que traz aqui à floresta, e o que é que segue, Ana? Saímos da ilha da Grã-Bretanha e vamos para a Califórnia com Jim Sullivan, o músico que desapareceu misteriosamente no deserto do Novo México, um músico que não teve sucesso praticamente nenhum na altura, apesar de ter tido umas aparições curiosas, nomeadamente no Easy Rider. Aparece numa pequena cena, infelizmente não está acreditado, aparece numa cena com o Peter Fonda e com o Dennis Hopper, e também tem uma colaboração, creio, com o José Feliciano, na altura, um álbum que saiu em 1969, UFO é o tema que também vamos ouvir, e que foi felizmente reeditado pela Light in the Attic em 2010. Muito bem, Jim Sullivan na Floresta Encantada, ele que tem uma história mirabolante, não sabemos. Vale a pena ler, vale a pena mas ler. Vale, mas vale a pena ler, ele que desapareceu então no deserto do Novo México. Um músico que não teve a vida de todo fácil na altura e que andou a perseguir o sonho americano com pouco sucesso. Mas felizmente temos aqui esse disco reeditado com as canções de Jim Sullivan. E o UFO de Jim Sullivan na Floresta Encantada. Shaking like a leaf on the desert heat. His daddy's got a bang that's so hard to beat. I bought me a ticket, got a front row seat. I'm checking out the show with a glassy eye, looking at the sun dancing through the sky. Did he come by UFO? Tricks are full in the book I read. Only man I know that got up from the dead. A lot of people living by the words that I said. I'm checking out the show with a glassy eye, looking at the sun dancing through the sky. Did he come by UFO? Think he'll ever come again a different way? Maybe he is coming while I was away. Too much goodness is a sin today. I'm checking out the show with a glassy eye, looking at the sun dancing through the sky. Did he come by UFO? Just a little different than a previous year. I think the happiness is getting very near. I'm checking out the show with a glassy eye, looking at the sun dancing through the sky. Did he come by UFO? Did he come by UFO? The other day they

Um dos nomes essenciais do psicadelismo da zona de São Francisco, os Grateful Dead, na Floresta Encantada, viagem até ao segundo disco, em 1968, Anthem of the Sun, com o tema That's It for the Other, para a banda de Jerry Garcia. Antes de Grateful Dead, na Floresta Encantada, Ana, foi Jim Sullivan. Sim, Jim Sullivan, que eu referi como sendo da Califórnia, mas não, é do Nebraska, e morreu no Novo México, no deserto do Novo México, desapareceu misteriosamente. Jim Sullivan, que lança o único álbum em 1969, UFO, e foi também precisamente esse o tema que ouvimos. A próxima música és tu que escolhes, e Ana, vamos ouvir o que agora? Vamos ouvir uma prensagem privada que saiu em 1969 nos Estados Unidos, e Eyes and Nays, três mulheres e três homens a darem aqui um som mais ligado à folk, mas também com muitos coros. O tema que vamos ouvir é o Easy Woman, e é um álbum que foi reeditado pela portuguesa Groovy Records. Easy. tower and steal your mind, steal your mind. Easy woman, easy woman, easy woman. He had white horses and ladies by the score, all dressed in satin and waiting by the door. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. And feathers, they made up his bed, a gold-covered mattress on which he was led. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. A Floresta Encantada e a despedida a Greg Lake, um dos elementos dos Emerson, Lake & Palmer, que nos deixou esta semana, o vocalista e baixista da banda, com uma composição sua, precisamente Lucky Man, um dos singles de grande sucesso de Emerson, Lake & Palmer, talvez um dos seus momentos mais pop. Saiu no primeiro álbum deles em 1970, Lucky Man, na Floresta Encantada de hoje, e o nosso adeus então a Greg Lake. Antes, uma escolha na Floresta Encantada da Ana Farinha. Ana, o que é que passou antes? Ouvimos os Yeas and Nays, Estados Unidos, em 1968, com o tema Easy Woman, um tema que tu estavas a gostar bastante enquanto o vinil estava a passar. É verdade, sim, é verdade. E soube muito bem antes de entrar em cena aqui do Emerson, Lake & Palmer. Para recuperares da morte, sim, do senhor. Para recuperar da morte do Greg Lake. Entretanto, estamos quase a chegar ao fim da Floresta Encantada desta semana e para o final fica uma escolha tua, Ana. Vamos fechar com o quê? Vamos fechar com os Gentlemen, a banda brasileira que durante a década de 60 estaria influenciada, estamos a falar mais ou menos em 1966, pelos grupos de rock psicadélicos britânicos e norte-americanos da altura, mas que também souberam fazer muito bem a integração com a música da região deles, neste caso de Paraíba, a banda que revelou Zé Ramalho, e num álbum que saiu em 1972, o álbum The Gentlemen, e vamos ouvir o tema Sorriso Selvagem, que também aparece na coletânea que tenho aqui da Mr. Bongo, Psychedelic Pernambuco. Muito bem, o Gentleman a fechar a Floresta Encantada desta semana. Ana, obrigado, até para a semana. Até para a semana. Thank you.